chorar, chora também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teu segredo somente pra mim. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar,